Você está na rádio Tua Voz, ZYK 232, 1010 AM. Uma programação que respeita o seu jeito de pensar. Acesse tuavoz.com.br e nossos aplicativos para smartphones e tablets. Tua Voz, a rádio que toca você. Tua Voz passa a apresentar o programa Canções que Brotam da Alma, com o pastor Naum Soares. Uma mensagem de fé, esperança e vida eterna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vocês estão ouvindo a rádio Tua Voz, programa Canções que Brotam da Alma. Um programa de fé, de esperança e de vida eterna. Irmão Francisco, sua esposa, eu quero oferecer Novo País. Vai cantar Grupo Xalão e Família. Aqui teu lugar.